olhando os bens da tua cidade, bom digo que vais banhando os pés da tua cidade, deixas Coimbra sonhando para não morrer da saudade, deixas Coimbra sonhando para não morrer da saudade. Num adeus ao Val da Canas, retiro de trovadora, vais recordando as tricanas e a fonte dos amores, vais recordando as tricanas e a fonte dos amores. Tuas águas são